bir izah edin sağ olsun. Depois da frente, aguardando a liberação do portão, e vai demorar mais um pouco. O senhor tem condições de efetuar um 80 aí no pátio 3, sem retornar táxi 6 Delta, e depois em coordenação 14, táxi de avia pista? Cruzado 180, então, Olympus 01, táxi de avia pátio 3, e vai retornar na táxi 6 Kilo, cruzar Alfa e manter a táxi 6 Delta, onde lá vai chamar 10895 a torre para táxi de avia pista. Pátio 3, lá. Delta, e vamos lá na torre. Graças também pelo apoio. E a frequência da torre 118, decimal 95 na taxa 2 Delta, altímetro 1019, tem um bom voo, Olympus 01. 1895. 2000 VLS, reporta lá, bastante checado, bom, 0700. Só um minuto, número 2. Prepara a subida da El, 327. 18, cópia. 418, com PIN 3620, está autorizado. Via Zulu 10 até Bridge, Bravo, Romeu, Índia, Delta Eco, Bridge. Após prossegue na Zulu 16. Roda 10, curva direita na subida da El, após Leda, após direto Bridge. Aciona 5102, controle 120, decimal 8. Azul patrão no 8, botão 9, chame pronto, prospect. Cópia. 327, autorizado para Ilhéu, nível 240. Coloca 10, curva direita na subida da El, após Leda, após direto Ilhéu, aciona 5042, controle 120, decimal 8. Corrigiu 5729 ao 55, direita 121, decimal 9. E o Pesulu 10 até Sidu, Sierra Índia Delta Uniforme Romeu Sidu, e após, conforme nota do plano de voo, decola 10 com curva direita na subida da El, após Leda e após direto Bridge, Bravo Romeu Índia Delta F Bridge, aciona 5034, controle 120, decimal 8. Fala Salvador, uma boa tarde, web 5729, pista livre. Tarde web 5729, táxi próximo à esquerda via Kilo, táxi via pátio 3, aguardando para ingressar no pátio principal. Via Kilo, pátio 3, aguarda para ingresso no principal, web 5729. Negativo ainda, já foi solicitado a infra-aérea, informou que está lotado o pátio, eu tenho que aguardar no momento, 3, 2, 3, 4. 5627 prossiga. Tá fazendo um pequeno desvio aqui da base da formação? Desvio. 4, recorda 10, curva direita na subida Tael, após Leda, após direto Eudes. Aciona 5056, controle 120, decimal 8. 40 está autorizado, Guarulhos, recorda o 0 com curva direita, saída Tael, Leda, Eudes, Matanzolô 44. 5056, transponder 1208, controle, está 3155. Vai, está 3155, chame pronto, pushback. Já vai lá. Bono 075, repórter, está fazendo estresse. Está autorizado a decolar pista 10, 1,60 graus, 1,4 nós. Boa tarde. 755, identifique chegada Bonf, desça para 4.000 pés, 2019. Ingresso pátio principal, portão 03. Pátio principal, portão 03, está 3217. O 627 precisa ir direto para Aracaju. Ingresso. Para ingresso no pátio principal, UFS-729. Guarde o UFS-729, portão previsto ao 02, enquanto se ocupado no momento, mantenha a posição UFS-729. Aguardando 5 autorizado, pouso pista no 0, 1,60 graus, 1,4 nós. Salvador, Olympus 01. Olympus 01, contato radar, Sval 240, saída Arbor. Livre 240, saída Arbor. Mike, cuidado com a frequência livre até a volta. 075 ao 02, direito 219. No 444, chame Recife, as frequências 12.025, alterno 2545. Lá na porta. 075, taxi alfa, após taxi quilo, ingressando no pátio 3, aguarda para ingressar no pátio principal. Ok, gente, alfa quilo, ingressa no pátio 3, aguarda principal, com 075. Galeão 3620 autorizado, via pêndulo 10 até Ismar, Eco Sierra Mike Alfa Papa Ismar, e após conforme roda do plano. Decolada 10, curva direita na subida da El, após Leda, após Neto Bridge, Bravo, Romeo India, Delta Eco Bridge, aciona 5117, controle 120, decimal 8. Mantenha a posição aguardando para ingresso no pátio principal. Ok, então 075 mantém a posição aqui no pátio 3 e aguarda. Número 2, confirmo para 2019, está livre de aproximação, acústico avisado no visador, bom, 7-5. Gente, Goro, 7-5. Está um pouquinho à direita aqui, só para evitar uma formação na posição pelo, após o outro, né? Coisa de 2 graus à direita. Trip 5627. Trip 5627. Chame o centro Recife nas frequências 1-2085, antena 2545. 1-2-2, na interseção, mantém a interseção e chama a torre 1-8, decimal 9-5, para ingresso na pista. O altímetro 1-0-1-9, tem um bom voo com 1-2-2. Boa tarde, passarinho 2-2-3-1. Passarinho 2-2-3-1, boa tarde, identifique desse mantém 0-5-0, chegada mais. Ficou para 050, chegada a pode voar, a ETAP, tá presente? Oh. Chegada a Mar, está livre, ETAP, passageiro 2231. Deixa eu confirmar a chegada. Parametra 3155 PLB 168, alternado Galeão, 4 horas de autonomia. Parte principal após Índia e Alfa, considera torre 118, decimal 95, altímetro no 019, então convoi, boa tarde, então 3155. Parte Índia Alfa, 295.0 até 3155, bom trabalho. Finas frequências 1288, alternado 260. Quando autorizado o ingresso, reporte a linha de pronto. Bruno 8, botão 9, está ali, deixando ele aqui. Após o Airbus, está passando na sua frente, após o Airbus, ingressa parte principal, remota 1-2, voo no 075. Após o Nussan aqui, ingressa para a remota 1-2, uma dúvida, 075. Voo 755. Voo 755, chame Recife, 2, corrigindo, chame a torre 1895. Confirma, torre Salvador, 1895 ou 1865? 19, corrigindo, 1895. 1-1-8-9-5. Muito obrigado. Mike, Eco Delta, acione 0-1-2-5. Papá, papá, Mike, Eco Delta. Tire uma aproximação e aguarde pista livre, gol 1-7-5-5. para Mike com o Delta. Na Galeão. Pelo 1-8, vai guardar a passagem do Boeing da Gol, está prosseguindo para a remota 1-2. Após a passagem do Gol, prossegue via parte principal, Índia e Alfa. Montera da 1-0, torre 1-8, decimal 9-5, altímetro 1-0, 1-9, bom voo e boa tarde. Visual com o Boeing da Gol, da passagem, prossegue após via Índia, Alfa, Montera 1-0, tomador 2-9-5. 340, estão autorizados via Pesolo 2-0, recolada 10, curva esquerda na subida Momo, transição Flock. Aciona 5125, controle 120, decimal 8. Autorizado, Petrolina 540, Petrolina 410, essa fala 110, Petrolina 1, Complot, 120. 120, decimal 8, é o controle 114, está na ponte. Já confirma o transponder? Copiou 5125. Aí, deixa o número 314, no botão 5, chame pronto, pushback. Consegue passar, Ezo? Vira só um pouquinho pra frente. Calma ainda, tá sem balizador aqui. Falou. Salvador, é o Condor 22 decolado na sua escuta. O Solo, o Gol no 070 tá aguardando o balizador na remota 22. Agora é 2-2, contato radar na decolagem, suba e mantenha o 360 pós 2000 direto Leda. Ok, direto Leda, para o 360 Condor. Direita no 7? Está livre então pela direita no 7, reporta na final. Aparelho 2231 no. Isso para o 2000 pesos, outros metros em Salvador 109, liga aproximação e como estabilizar no localizador. Para 3019, reportaria estabilizada, passaria 2231. Para 2000 pés. 2000, 2231. Solo para 314, cobrando o pushback de acionamento em posição 4. Tempo posto 04, está livre, deixa eu estar aqui. Salvador, boa tarde, Golo 755. Golo 755 via Alfa, pode procurar a esquerda via Kilo, ataque via parte 3, reporte para ingressar no parte principal. Então confirma, é Alfa, Kilo, via Kilo, e vai informar para ingresso no parte 3. Não, via parte 3, vai informar para ingresso na Alfa. Via Alfa, pode próxima esquerda, ataque via Kilo, ingressando via parte 3. Ataque via parte 3 e vai rebotar para ingressar no parte principal. Ok, via parte 3, vai informar para ingresso na principal. Visual, visual com as viaturas aí, não. Oh. confirme se foi feita a CHG junto à Celeia? Vai prosseguir para Veracruz, é isso que ele aproveita. Salvador, boa tarde, Azul 9144, Cristo da Serra. Boa tarde, Azul 9144, a identificação desse mantém 050 está autorizada na chegada mais. 050 na mais, 9144. Sou Oscar Bravo, pouso autorizado no 7170 com uma 12. Vitor, Veracruz, número 10, 917, direita, corredor Axé, autorizado, 0121, o transponder, controle 120, decimal 8, torre apere 118, decimal 95. Controle 1208, torre 118,95. Aos 1-8, 1-2-0-8. 1-2-8-9-5, de decolagem, aquele papavito, altímetro 1-0-1-9, bom voo. 4-0, não sai da EL. 3-4-0 da EL, 3-9-5-5. Possibilidade de voar direto da Elda presente, da 3155? Aí é negativo, mantendo saída. É. Tem livre decolagem 170 com 10. O meu Oscar Bravo, ao estacionar frequência livre. Autorizado, passarei 2231. Passarei 2231, compete aproximação e chame Torre Salvador em 1-8-9-5. 1-8-9-5, obrigado. 2-7-0-0-2-7-4. Portão 09. Pátio principal para o 09, obrigado. 9755. Salvador, boa, USF 7729, certo. 729, espera com 5 minutos, Bob, para subir o Dael. Vai aguardando. 510, desculpa, Papá Romeu Lima, deu litoral 9. Salvador, informa direção do Porto Interlagos. Chamando a torre, continua a aproximação, aguarde autorização para pouso. Os 20, 1208, bom voo. Existe nas frequências 1251, alterna em 12, corrigindo, alterna 13325. Corre, 25, 25, 25, 1, 3325, conta, 32. Controle, Salvador.